mão do Senhor. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, Jesus me salvou. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, Jesus me salvou. Eu sou um milagre, cê acha que é pouco? Vivia no mundo, andava bem louco. Fumava e cheirava o tempo todo. Baladas, bebidas, chapava o globo. Conselho dos pais eu ignorava. Nunca quis ouvir nenhuma palavra. Virava as costas, saía de casa. Tarde da noite, outro dia eu voltava. Cego, surdo e mudo pras coisas de Deus. Tombava dos crentes, me tornei ateu. Promessas, mentiras, nunca aconteceu. Descrente de tudo, minha fé morreu. Se não vem pelo amor, cê vem pela dor. Não tá na Bíblia, só que funcionou. Frase antiga, a verdade mostrou. Na vida cê colhe o que você plantou. Eu paguei o preço e o preço foi caro. Mais caro foi Cristo na cruz do Calvário. Derramou seu sangue pelos meus pecados. Todo meu passado foi arquivado. Pelo seu poder foi apagado. Rei seja louvado e exaltado. Salvou minha vida, mostrou a verdade. Por isso que hoje eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, Jesus me salvou. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre, Jesus me salvou. Quantas noites eu tava virado, vivia na brisa, sempre embriagado, tentando preencher aquele vazio. O Senhor chorou, o diabo sorriu. Eu andava rumo a um precipício, fazia tudo aquilo que era propício. Mas uma voz falava dentro de mim: filho meu, levanta que esse não é o fim. Tudo aquilo que o mundo me oferecia não passava de ilusão, mesmo assim ainda fazia. O salário do pecado sempre foi a morte. Escapei várias vezes dela e não foi por sorte. Algo sempre me protegeu e me dava direção. Mesmo sem rumo, ele é a luz e meio à escuridão. Cê quer ver um milagre? Olha a natureza. Tá tudo aí na sua cara, pode ter certeza. Que ele é o mesmo de ontem e sempre será. Ele é o início, o meio e fim, o alfa e o ômega. Mesmo sem eu merecer, ele sempre me amou. Foram várias madrugas perdidas, mas ele me resgatou. Eu sou um milagre.